Para você que ouve Educadora, uma boa noite. Sou Antônio Pita e na operação do áudio, Reginaldo Souza. Nosso próximo encontro às 11 da noite. Vem agora aí o programa Memória do Rádio. 10 horas e 2 minutos. A Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, coração de mata azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Pefilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Falar de saudade, eu hoje estou a chorar. Boa noite, ouvintes. Combinando articulação, muito balanço, fôlego e velocidade, a nordestina Ademir de Fonseca é, no choro, a única intérprete do gênero. E seu envolvimento com o choro vem ainda do tempo de criança, quando morava em Peritiba, Rio Grande do Norte, conforme responde ao radialista Ney Hamilton, da Rádio Jornal do Brasil. No seu tempo ainda de Rio Grande do Norte, Ademir, já havia choro por lá? Já havia, assim, porque o choro é uma música de raiz, né? Uma música bastante antiga. E quando eu tinha, assim, uns 3 anos de idade, eu aprendi a cantar um chorinho bem seresteiro, mas eu nem sei quem é o autor desse choro, um choro seresteiro, que sempre nas entrevistas eu relembro ele um pouquinho, porque era um choro até muito bonito. Mas é porque o carioca tem mania de dizer que o choro é daqui, né? Ah. E eu então estou te perguntando isso, achando que você que tivesse levado o choro para lá fosse a primeira a gostar disso por lá, pelo Rio Grande do Norte. Você vem muito criança para o Rio, né? Ou não? Não, eu quando vim para o Rio vim casada já. Ah, já? Com 20 anos, entendeu? E você vê, eu com 3 anos cantava a minha música. A primeira música que eu aprendi foi um chorinho, quer dizer que fatalmente eu tinha que cantar essa música, né? Me dou bem com ela, assim, um pouco de intimidade. E que música era essa, a primeira que você aprendeu? Era um chorinho bem seresteiro, eu nem sei, eu trouxe aqui o nosso grande companheiro, o grande violonista Arlindo Ferreira, que tá aqui conosco, né? E mas nós nem ensaiamos. Essa é demais. Você quer deixar para depois? Será? Eu dou uma, assim, uma... Uma amostra, assim, venho né? Pra acordar com a bocla de minha alma sobre os acordes deste pinho choroso e canta triste, magoado, sem calma sobre o passado feliz, venturoso neste lá menor que vibra só por ti, sobre o pálido luar que fulgura. Abre a janela um pouquinho aqui, formosa e doce criatura. Você sabe por acaso o autor desse choro, não? Eu não sei, mas eu estou te falando um pouquinho. Eu não conheço, por isso que eu estou ficando na dúvida. Tem ideia, velho? Não, não tem também, não. Mas, Ademir, de você, quando veio para o Rio, você já era cantora de chorinho? Não. Não, né? Eu vim, assim, com um repertório de... Eu sabia músicas de Araci de Almeida, de Atemaral, de Sinha e Linda Batista. Então, a música que eu fiz, um teste na Rádio Clube, na época do Renato Mussi, foi com um samba da Odete Amaral. Você já veio como profissional para o Rio? Não, não era profissional, não. E tornei profissional aqui. Aqui que a gente sabe que é um trabalho verdadeiro, lá era amadorismo, né? Mas eu cantava muito em Natal. Eu saí de Natal, já havia inaugurado a Rádio Poti. E começaram a aparecer as estações de rádio lá pelo norte, né? Na época que eu vim pra cá. Mas eu não cheguei a trabalhar na estação. Eu cantava nos alto-falantes pras praças, entendeu? Tinha uma cabine, assim, e às tardes... A gente mandava de uma, da estação de Luiz Romão, que ainda vive até hoje, tem lá uma estaçãozinha de rádio transmitindo para as praças. Isso era em Natal em mesmo? Em Natal, no Rio Grande do Norte. E nessa época também existia muito por lá, Demilte, a invasão da música estrangeira, não? Não, pelo menos eu não tomei conhecimento disso, não. Não estou lembrado, acho que não. Agora, nos últimos anos, é que está uma coisa tremenda, né? quando ficou mais experiente, é, né? É, sim. Agora, você, ao chegar aqui, foi direto para o Rádio Clube? Não, ainda passei um ano, mais ou menos. Ia, não ia, porque já havia casado, já tinha uma filha. Estava se tornando difícil, mas aí difícil ficou foi a vida, né? Eu tive que apelar para aquilo que eu gostava de fazer, que era cantar. E levada para fazer o teste na Rádio Clube. Fiquei lá um ano, quase dois, no Regional do Benedito Lacerda, onde se compõe Dino, Meira, que ainda tocam até hoje, né, Canhoto. Depois, mais tarde, que você encontrou o Arlindo também. É, na mais Nacional. Tarde que eu encontrei o Arlindo na Rádio Tupi. Tupi. Porque de Tupi eu fiquei 11 anos na Rádio Tupi, né? O Arlindo também era de lá. Então, acho que a gente podia aproveitar, né, e começar com vocês duas aí ao vivo. Não, não pode ser. Agora. Ah, e que tal o Ernesto Nazaré para começar? Poxa, seria vai ser uma ótima, porque este chorinho, por exemplo, que eu vou cantar, que é o Chorinho Odeon, de Ernesto Nazaré, letra de Vinícius de Moraes, eu não gravei, mas eu adotei, né, como um querido filho, porque é lindíssimo esse Chorinho Odeon. Vamos lá, Arlindo? Ai, quem me dera meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorado. Ai, nem me lembro há tanto, tanto, todo encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho ao chorinho chamado Odeon. Dançando flauta e cavaquinho, meu chorinho se desata, tira da canção do violão esse bordão que me dá vida e que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odeon. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que um choro sentido tem. Tanto tempo passou, tanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. Ai, quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor me deu, pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar com vocês. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda percebo essa ilusão, esta saudade que vai comigo. Até parece aquela prece que só sai do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança este chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon. Ademilde, é bom que a gente diga mais uma vez quem fez essa letra, porque eu acho que muita gente não sabe. Foi a letra foi o Vinícius de Moraes, né? Além disso, né? É muito bom, combina, né, muito com o choro, com a música. A rainha do chorinho, Ademilde Fonseca, é o nosso destaque, cuja produção é dos radialistas Luiz Carlos Saroldi e Ney Hamilton, da antiga Rádio JB, do Rio de Janeiro. Aquele documentário foi gravado em maio de 1982, ano em que ela estava ainda relançando gravações como estas. Mas com grande fervor, ah, em teus lábios mil frases de amor. Entretanto, eu preciso ouvir a voz da razão para saber se direi. Por

Esta mágoa que é minha, eu não posso estar só. Vives longe sem dó, mas está junto a mim. Amor, eu bem sei que também sentes falta de mim e que sofres assim e me tens na lembrança. Amor, vem viver a esperança. Não devemos ficar longe acariciando desejos iguais. Ô, Ademir, de outra coisa. É fato mesmo que o choro só passou a ter letra depois de você? Eu acredito que sim. Todo mundo já falou, todos já falaram. Eu acredito que sim também. Porque o choro era apenas executado, né? Isso, você tem ideia mais ou menos quando começou isso? Quer dizer, quando você começou a cantar? Começaram a fazer letra de choro pra Bom, você? Bom, se bem que quando eu aprendi a cantar Tico-Tico no Fubá, eu tinha 7 anos de idade. Nem era eu que cantava, era um garoto colega de escola. A mãe dele era pianista, treinava a gente para aquelas festas escolares. E o Geraldo Gomes, esse meu colega, é que cantava o Tico-Tico no Fubá, que é uma parte declamada. Quer dizer, a letra também já é antiga, do Eurico Barreiros, né? Eu só vim tomar conhecimento há pouco tempo por intermédio do Altamiro Carrilho. Quer dizer, fazia-se uma letra ou outra, mas ninguém se preocupou em cantar o chorinho, né? E eu, como aprendi, havia aprendido aos 7 anos essa letra, quando eu cheguei aqui no Rio, que comecei a cantar música dos outros, aquela coisa toda, depois foram chegando os compositores, eu me lembrei, porque eu estava numa festa com o Benedito. Eu já falei isso muitas vezes em entrevista, mas sou obrigada a falar novamente. Ele estava falando do Tico-Tico no Fubá, eu falei para ele que tinha uma letra. Eu sabia a letra daquele choro. Ele acabava de solar. Ele falou, isso não tem letra. Nem ele sabia, né, que era um chorão dos antigos. Eu falei, tem sim, eu vou cantar para você ouvir. Então eu cantei, despertou aquela curiosidade, foi a felicidade para mim, então, no campo artístico, porque daí eu gravei o meu primeiro disco, né, e gravei um gênero de música diferente. Graças a Deus carrega essa bandeira até hoje, né? A gente tem lutado a beça porque música popular brasileira não é fácil a gente encarar numa boa assim para todo mundo aceitar, né? Então o seu primeiro disco foi de choro que você gravou, né? Foi. Porque foi realmente a sua grande chance, né? Foi. Eu gravei, aliás, gravei o chorinho, Tico-Tico no Fubá. Do outro lado gravei um samba muito bonito do Darcy de Oliveira, Volte pro Morro. Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha o seu amigo lá, o fio com parte, lá e pega no meu, fica para o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cunha cheia de fubá eu dou. A negra já voando, piando, meu fubá, faltando viva para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha o seu amigo lá, o fio com parte, lá e pega no meu, fica para o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cunha cheia de fubá eu dou. A negra já voando, piando, meu fubá, faltando viva para cá. Ouvi um dia, porém, que ele não voltou. O seu gostoso fubá, o vento levou. Triste, fiquei quase chorando, mas então vi. Logo depois não era ruim, sim, já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninho, filhinho depois. Todos agora por aí, foram aqui no medo. Como você passa tanto de lá para cá? Aquela tatuagem que ele tem no braço esquerdo. Duas letras entrelaçadas. É o nome de alguém que ele quis. Ele quis, eu sei que quis. Ele quis, mas já não quer. E até perde as pessoas amigas que deixa de lado a vida aqui da mulher. Se você pensasse um pouco, talvez não fizesse a pergunta que você me fez. Mas aquelas duas letras eu me digo já é o amor que ele tem, que pela ignorar. Essa pergunta que me fez sofrer, que me fez padecer, que me fez almoçar, você vem reviver, não pensando no mal, mas é o nome da minha, meu que rival. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha o seu amigo lá, o que o fubá se vai, pega no meu, fica para o que ele sai. Então eu tenho pena com o susto que levou, e uma cunha cheia de fubá eu dou. Além de já voando, piando, meu fubá, faltando de lá para cá. Jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tão pouco comidinha com as garotas do meu pai, que era natural. Subia em bosque, soltava papagaio. Até meus 14 anos, era esse o meu mal. Teco, teco, teco, teco, teco na bola de pude, era o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tão pouco comidinha com as garotas do meu pai, que era natural. Subia em bosque, soltava papagaio. Até meus 14 anos, era esse o meu mal. Com uma mania de garota encontrava um fã. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo, ouvi meu nome se fala, nem todo canto em todo lado, até por quem nunca me viu. E hoje é minha grande alegria cantar por cortesia para o povo do Brasil. Chamada para ir cantar. Assim vivendo, ouvi meu nome ser falado em todo canto, em todo lado, até porque nunca me viu. E hoje é minha grande alegria cantar por cortesia para o povo do Brasil. Teco, teco, teco, teco, teco na bola de pudim, era o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra bater. Não fazia roupa de boneca, nem tão pouco com pipinha, com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos, era este o meu mal. Nessa época, então, do começo de sua carreira, como é que você era apresentada? Era apresentada como intérprete de um determinado gênero ou não? Não, começou a Pérola do Norte. Uhum. Né? O César de Alencar me anunciava a Pérola do Norte, a Pérola que veio do Norte, aquela coisa assim. Depois que eu gravei o Tico Tico no Fubá, foi que o Benedito Lacerda me apelidou, botou o nome que até hoje ficou de A Rainha do Chorinho. Então, em todos os auditórios, daí em diante adotaram. Adotaram, não tem dúvida. Aham. Ademir, como é que você viu nos últimos anos, na década de 70, o reaparecimento do choro, que parecia assim mais ou menos sepultado? É verdade. Nós tivemos um trabalho assim meio velado, né? Com os projetos que surgiram. O choro foi a música assim mais solicitada. Aí ele andou numa boa, de repente ele soma outra vez, de repente ele andando numa boa. Eu acho que ele agora está melhor do que nunca. O Chorinho está muito bem agora, porque eu acho que não tem um cantor que no seu repertório agora não tenha gravado um Chorinho. E você, nos últimos anos, você participou também, no começo da década, de um festival de estudantes na televisão, né? Justamente. O que você defendia? Era choro? Era choro. Eu gravei de uma estudante, Lucy Vion, aquele chorinho, não sei se você se lembra, pelo programa do Flávio Cavalcante, né? Na TV Tupi, o Bate e Rebate, foi? É. Essa menina fez alguma coisa mais depois, não? Não, depois ela não me procurou mais. Ela mora muito distante, mora em Campo Grande, não sei o que, ela faz mais, se ela é de alguma universidade. Eu nunca mais tive contato com ela. Ela, como lembrar, então? Bate, não, Rebate. Bate para os bilispões. Depois do choro é o consolo quase tolo pra ganhar razões. A zanga passa, ele sem graça vai pra praça até o romper da aurora. Quando retorna, me atiro nos seus braços, ele me consola. Minha vizinha que coitada já cansada de me aconselhar, diz que a vida é muito curta pro amor que temos para dar. Eu lhe garanto que o amor é bem mais forte com judiação. Tapa de amor não dói, acende mais a chama lá no coração. Confesso que a briga é ciúme parte de mim. Eu quero assim. Destrói. Porém eu quero assim. Já disse que pancada de amor não dói. Meu ciúme é tanto que às vezes quase me destrói. Porém eu quero assim. Já disse que pancada de amor não dói. De vez em quando meu bate e rebate para os biliscões. Depois o choro é um consolo quase tolo pra ganhar razões. A zanga passa, ele sem graça vai na praça até o romper da aurora. Quando retorna, me atiro nos seus braços e ele me consola. Minha vizinha que coitada já cansada de me aconselhar, diz que a vida é muito curta pro amor que temos para dar. Eu lhe garanto que o amor é bem mais forte com judia.

viciado na despedida. E eu só choro pela vitória, pela beleza e quando estou feliz da vida. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. No encerramento da primeira parte, Ademir de Fonseca cantou Choro Chorão, de Martinho da Vila, e Conversando com a Sorte, de Zé Messias. Nesta última gravação, ela divide a interpretação com a cantora Dilene Torres. Aliás, não é a primeira vez que Ademilde canta em dupla com outras intérpretes, conforme declarou em sua conversa com Luiz Carlos Saroldi. Chegaram até a cantar juntas, gravaram juntas, não foi, Ademilde? Foi. E depois disso, recentemente, começou ano passado, a Elza Maria cantar Choro Alegre. Choro Alegre, foi. Me parece que já é uma outra geração de admiradoras, né? É, isso é bom, né? Eu acho ótimo. Isso é muito bom. Você alguma vez nos últimos anos imaginou isso? Que... Tem mais a Vanderléia que você esqueceu, né? Ah, é. Vanderléia que deu partida nessa turma toda também, né? Ela regravou algumas músicas que eu já tinha criado. Ela gravou, parece que O Que Vier o Traço. Gravou Que Falem de Mim, um choro da Bidu Reis, também criação minha. Sei lá, andou gravando algumas coisas. Ela que deu partida, depois foi a Baby Consuelo, a seguir apareceu a Zé Maria. É, esqueci logo a primeira. De chinelinho de trança, com anel e o Zé da França. Nunca tive na lembrança de rever esse chorinho. E eu ouvindo neste choro ao chupinho, relembrando o bom tempinho da mamãe e do maninho. Hoje sobe sem ninho, sem família e sem carinho. Mas sou bem feliz ouvindo o apanhei de cavaquinho. Hoje cantando apanhei de cavaquinho. Fico louca, fico bem, fico como um passarinho. Sinto vontade de cantar a vida inteira. E essa vida eu levo de qualquer maneira. Ouvi uma falta do cavaquinho, violão. Eu sinto que o meu coração tem a cabeça de um bandeiro. Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro. Esse chorinho que é muito brasileiro. Ainda me lembro do meu tempo de criança. Quando eu estava numa dança, toda cheia de esperança. Chinelinho de trança, manézia da França. Nunca tive na lembrança de rever esse chorinho. E hoje ouvindo nesse choro da chupinha, lembrando o bandeirinho da mamãe e do maninho. Hoje eu sou em ceninha, sem família e sem carinho. Mas estou bem feliz ouvindo o apanhei de cavaquinho. Hoje cantando o apanhei de cavaquinho. Eu fico louco, fico quente, fico como um passarinho. Sinto vontade de cantar a vida inteira. E esta vida eu levo de qualquer maneira. Ouvindo a foto do cavaquinho, viu? Eu sinto meu coração, minha cabeça de um bandeiro. Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro. Esse chorinho que é muito brasileiro. Consolação do meu amor, para quem perdeu a cara que o baião vai lembrar agora. O nome sempre agora é Ruth Aurora. A todos, o nome é inesquecível. Essa é a verdade, embora pareça incrível. Eu provo e todos devem pra esconder. Poxa, o que um amor pode fazer? Uma geração. É uma ilusão. Só todo o nosso coração faz gemer assim. Fui, fui, fui, fui, fui. Ai, ai, ai, ai, ai. Ver aqui é mais gozado. E quando terminar, irá pegar outro avião. Eu sei que vou viver com muita razão, pois levo para a coração do meu amor. Para alguém ver o meu amor, para alguém ver o meu amor. O nome sempre varia, mas o nome é Maria Clara, Ruth Aurora. A todos, o nome é inesquecível. Essa é a verdade, embora pareça incrível. Eu provo que todos se metem pra esconder. Ouça o que o amor pode fazer. Faz gemer assim, ui, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai. Será que é mais passado? E quando terminar, virá o que eu trabalho? Olha a marca do Pepeu. Divulga aí o sozinho. Só tem gente boa. Só tem pera como você, Ademir. Depois de algum tempo afastada do público, Ademir de Fonseca retomou seu contato com o teatro e festivais. E naquela entrevista, Ney Hamilton e Luiz Carlos Saroldi também provocaram esse assunto. O Ademir, antes então dessa fase que você começou a aparecer em palco, em excursões e tal, e parece que você tinha parado, né? É. Depois chegou a tal ponto que você realmente... Houve uma época que eu parei por muito tempo. Você chegou a se aposentar ou coisa parecida? Eu não me aposentei, mas não para parar definitivamente, porque a gente se deixar de cantar morre, né? É feito passarinho, não cantou, já morreu, não dá pé. Parar não dá mesmo. Eu parei, mas aí eu viajei, morei em Portugal uma fase, mas não deixei de cantar assim, não porque a estação de rádio com programa, acabou tudo, né? Passaram a funcionar somente a base da televisão, e a televisão tem os programas, sempre o artista que está em evidência que participa, e o Choinho tem sido uma batalha para que ele faça sucesso, tem se trabalhado muito, muito, embora Pixinguinha seja famosíssimo e outros mais do choro. Todo mundo canta um chorinho, todo mundo gosta e aprecia o chorinho. Ele precisa chegar naquele lugar merecido, que é uma música muito linda, muito rica em melodias. E dessa época pra cá, foi quando eu fiz esse último disco, né? Que foi mais ou menos em... Que é mais ou menos? 76? 76. Você viu, uma cantora... É, de lá pra cá você não fez nada mais. Eu participei do disco da Baby Consuelo, fiz esse disco aí do Flávio Cavalcante. Tudo participação. Você vê, as fábricas não se preocuparam de me deixar numa Pelo menos como tantos cantores que não vendem tanto disco, mas eles conservam um artista, de um cantor, de uma música, de um gênero de música como eu canto, né? Era preciso que acordasse esses diretores aí de fábricas, de disco, para que eu pudesse fazer um outro trabalho. Agora eu tô com vontade de fazer uma coisa bonita para deixar, né? E repertório, assim, você tem um repertório? Eu tenho um repertório. E não é de hoje que eu tenho um bom repertório para gravar. Ademilde, você falou há pouco no Pixinguinha, vamos falar em outro chorão maravilhoso, o Abel Ferreira. Abel Ferreira, puxa. E você canta coisas dele, né? Canto e gosto muito, admiro demais o Abel, lamento imensamente ele não estar mais entre nós, mas eu gravei dele aquele chorinho Doce Melodia com a letra do Luiz Antônio, que é maravilha. E sorriu sem querer. Fio, furio, fio. E daquela buzina não posso esquecer. Pelo amor desfeito, sem eu merecer. eu percebi que a sua intenção era fatal. Depois do adeus não consegui conter o coração, chorei sem fazer mal. Recebo agora com surpresa a confirmação do dissabor. Você partiu deixando amarga minha vida, minha alma dolorida com o fim do nosso amor. Espero o dia em que você sentir melancolia e me procurar. Não sei se devo perdoar ou não, não sei se posso resistir à ingratidão, mas quero antes prevenir que o seu procedimento não me satisfaz. Vá padecendo e aprendendo porque a minha vida continua em paz. Num beijo triste eu percebi que a sua intenção era fatal. Depois do adeus não consegui conter o coração, chorei sem fazer mal. Recebo agora com surpresa a confirmação do dissabor. Você partiu deixando amarga minha vida, minha alma dolorida com o fim do nosso amor. De volta, Luiz Carlos Saroldi, com mais outra pergunta à rainha do chorinho, Ademilde Fonseca. Ademilde, você cantou todos aqueles choros importantes da época? Não cheguei a cantar todos. Foram feitos para que eu gravasse na época. Por exemplo, eu me lembro que quando eu gravei Tico Tico no Fubá, que fiz muito sucesso, Benedito Lacerda correu a fazer outro assim, na perna, ele e o Darcido Oliveira, uma noite lá na Rádio Clube, fazendo a letra para o de Ernesto Nazaré, Apanhei de Cavaquinho. Depois a seguir eu gravei Urubu Malandro também, já era motivo popular. Até dizem que o Braguinha também é autor dos versos do Urubu Malandro, eu não tenho certeza. O fato é que ele fez também Ed Amargar, fez letra, e foi fazendo, foi compondo letra para que eu gravasse, né? Mas o compositor nunca se preocupou muito em fazer a letra pro Chorinho, não, né? Como era só Ademilde Fonseca cantando Chorinho, quer dizer, aí mesmo que não, né? E aí que eu queria te perguntar, não apareceu nenhuma outra cantora cantando Chorinho, então? Não, dada a repercussão. Não apareceu. Ficou só na Ademilde. Ficou na Ademilde. Ainda mais pegando assim pela frente, a Ademilde já tem 1000 palavras por minuto, né? De dar estatística. Minha vizinha tinha um galo pequenino, era vazio aquele galo garnizé. Se querer vencer no pé de uma galinha, ele cantou que a careca ia me descomer aqui no pé. Com a vizinha, muito tempo que eu não falo, peguei o galinha, a vizinha nem deu pé. Se a vizinha reclama qualquer coisinha, eu vou pegar minha faquinha e vou matar o garnizé. Eu não me conformei com tal situação, peguei o garnizé, cortei no esporão, agarrei o bichinho, aparrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez que. Eu não me conformei com tal situação, peguei o garnizé, cortei no esporão, agarrei o bichinho, aparrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez que. E lá no terreiro, o galo é o primeiro que canta ligeiro. Que quer, ninguém entra no galinheiro, do puleiro ninguém põe o pé. O rei do terreiro é o garnizé. Minha vizinha de um galo pequenino, era ladinho aquele galo garnizé. Se querer pisar no pé de uma galinha, ele cantou cacareca e me descobriu aqui no pé. Com a vizinha, muito tempo que eu não falo, peguei o galinha, a vizinha me deu pé. Se a vizinha reclamar qualquer coisinha, eu vou pegar minha vaquinha e vou matar o garnizé. Eu não me conformei com tal situação, peguei o garnete, cortei no esporão, agarrei o bichinho, aparrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez que. Eu não me conformei com tal situação, peguei o garnete, cortei no esporão, agarrei o bichinho, aparrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez que. E lá no terreiro, o galo é o primeiro que canta ligeiro, que. O rei do terreiro é o garnizé. O urubu veio de cima com fama de dançador, mas o urubu chegou na sala, tirou dama e não dançou. O urubu veio de cima com fama de dançador. O urubu chegou na sala, tirou dama e não dançou. Ora dança, urubu! Tira a dama, urubu! Ora dança, urubu! Tira a dama, urubu! O urubu perdeu a fama e se desmoralizou. Apanhou a melhor dama, foi dançar, encabulou. O urubu perdeu a fama e se desmoralizou. Apanhou na melhor dama, foi dançar em Cabulu. Ora dança, urubu! Tira a dama, urubu! Ora dança, urubu! Tira a dama! Urubu chegou de fraco e cartola e calça listrada. Urubu deixou de froda, vem cair na batucada. Urubu chegou de fraco e cartola e calça listrada. Urubu deixou de froda, vem cair na batucada. Ora dança, urubu! Tira a dama, urubu! Ora dança, tira a dama, urubu. Bora dança, urubu. Tira a dama, urubu. Bora dança, urubu. Tira a dama, urubu. Bora dança, urubu. Tira a dama, urubu. Bora dança, urubu. Eu não, senhor. Tira a dama, urubu. Eu sou doutor. Bora dança, urubu. Agora, Bíblia, eu queria explorar um pouquinho aí a sua relação dentro da história do rádio. Você veio e começou no Rádio Clube, depois... Depois da gravação do Tico Tico Fubá, fui para a Rádio Tupi. Rádio Tupi, onde ficou 11 anos. Fiquei 11 anos. Esse período inicial do Rádio Clube, ainda com o Renato Mursi, quanto tempo durou? Durou um ano e pouco, quase dois, entendeu? Foi quando eu gravei o Tico Tico, o Del, cantor Del, ditador de sucesso. Também já é o saudoso, né? Del falou, você não quer ir pra Rádio Tupi? Agora você gravou esse disco aí, você não quer ir pra Tupi? Eu digo, quero sim, será uma ótima pra mim. Ele falou com a Tupi, falou com a direção e eu fui contratada pela Tupi. E lá fiquei 11 anos, né? Mania de ficar muito tempo nos lugares. E você chegou a ter assim, um programa só seu na Tupi? Não. Cheguei. Chegou? Eu tinha horário só pra mim. Com o Chourinho, regional do Rogério Guimarães, outra hora é Cláudio Andor Cruz. Sempre Arlindo, né, Arlindo? O Arlindo já estava aí nessa época com o Cláudio Honor, né? Estava. Chega mais perto do microfone, né? O Cláudio Honor depois fica com o Rogério também. Todos dois, ele, né? Trabalhou com todos os dois. E é contemporâneo do Abel Ferreira, né? Justamente. Todo errado, Guarani de Belo Horizonte. Mineiro também. E ainda por cima o mesmo sobrenome. Ferreira. Ô, Arlindo, você é de Belo Horizonte? Sou de Sete Lagoas. É uma terra toda de choró, né? É. Agora, depois disso você foi pra Nacional e aí ficou... Fui pra Rádio Nacional. Mais 18 anos na Rádio Nacional. 18 anos. Você ficou até... Até a Rádio Nacional. Até terminar. Programação. Justamente. Agora, você pensou por acaso, nesse meio tempo, depois que saiu esse disco de 76 pra cá, de fazer algum disco por conta própria, assim, de forma independente, como tantos artistas estão fazendo? Eu já pensei, sim. Mas eu acho que dá, sei lá, dá tanto trabalho. Agora já tem a fábrica independente, né? Já uma tem distribuidora, uma né? É distribuidora, é, né? E tem um estúdio muito usado por causa dos independentes, que é da Sonovius aqui. Né? Ah, é? Pois é, e eu pensei, eu tô pensando nisso, já que... Não recebo convite, né? Eu recebo um convite assim, depois a pessoa não chega a uma conclusão, não sei porquê. Eu também não fico marcando a pessoa no telefone, não procuro. Então, o Simão Cury mesmo, antes dele ir embora de São Paulo, ele falou pra Demir ligar pra lá pra casa, que eu tenho um negócio pra ela sobre gravação. Ele fez um disco com Carmen Costa, né? E a seguir ia fazer o meu, pela Continental. Mas a Continental tá sabendo que eu tô aí, que eu tô gravando, que eu tô cantando. Eles, qualquer fábrica aí dessas boas, podem me pegar, porque eu tô dando sopa. Podem, meu, voltando a falar de repertório, você tem letra sua também, assim, pra choro, não sei o que fazer? Não, nunca fez no seu livro? Não, nunca. Eu fiz uma letra pra um samba-canção, eu não fiz choro. Já tentei, mas aí não desenvolvi bem, acho que não desenvolvi bem, não liguei mais. Agora, o Paraquedista, por exemplo, a letra foi feita especialmente pra você cantar? Não, o Paraquedista, quem gravou há tempos passados foi o Jorge Veiga. Foi o primeiro a gravar? Foi o primeiro a gravar. Mas depois eu gravei, né? Faz parte do seu repertório. Faz parte, sim. E parece que todo mundo aí em volta do Paraquedista era da Retopia. Jorge Veiga e também o autor, Zé Leocádio, era da orquestra. É, era da Tupi, era a música da Orquestra Tabajara. Da Tabajara. É irmão, sim, né? Não é irmão, não. Leocádio, né? O Leocádio, não é Leocádio? É. Agora... Leocádio, Manel, Pino, Budera... Nunca sou. Tudo irmão, sou cinco irmão. Ah, bom. Agora, quem fez a letra do Paraquedismo? Não é um, o Zé Leocádio fez a música, né? Eu acho que a letra também é dele. Pô, será que daria com a letra no violão? Dá, vamos, né? Você me disse que dançava e que no choro era o tal. Paraquedista apareceu, logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer este choro tão gostoso que obriga o corpinho a mexer. Você me disse que dançava e que no choro era o tal. Paraquedista apareceu, logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer este choro tão gostoso que obriga o corpinho a mexer. Vou pedir pra dar o bis, quero ver você dançar este choro tão gostoso que é mesmo de abafar. Olha